Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Novamente na área. E também estou aqui com meu outro companheiro de bancada, nosso querido mascote, Gabriel Leal. É assim que eu sou chamado, né? Inferior da bancada, mas estamos aí. Salve, gente. Bom, pessoal, hoje estamos recebendo duas convidadas e dois convidados muito especiais. Estamos recebendo aqui a Vanessa. Oi, oi. Estamos recebendo a Tsunamita. Olá. E estamos recebendo dois convidados também muito especiais. O cara que não gosta do Punisher, Diogo Araújo. E aí, pessoal, beleza? É, infelizmente esse tipo de convidado não é tão especial assim. É, exatamente, não é tão especial. O cara que não gosta do Punisher, brincadeira. E também estamos recebendo o Thiago Santos. Opa. Mais ou menos especial também. Não, eu sou totalmente especial aqui, mais que não, o Diogo. Eu vou chamar ele de especial porque ele tá sendo mestre, então ele é muito especial. Ele é muito especial. Ele é muito querido. Tu vai se ver comigo, tá, Giovanni? Relaxa. Nada, da próxima vez, os dados estarão ao meu lado. Só pra contextualizar pras meninas, a gente tem uma campanha RPG, por isso que eles estão aí trocando ferpas, tá? Bom, mas vamos começar com o tema de hoje. O tema de hoje é desenhos e animes. Então vamos começar com a Vanessa. Vanessa, quais que são os animes, desenhos que você tá assistindo atualmente? Hoje em dia eu tô assistindo de desenho Star vs. As Forças do Mal, The Owl House, e de anime eu tô acompanhando Kimetsu no Yaiba e Fantasy Bishoujo. Bacana, bacana. Eu tenho gostos questionáveis sobre anime. Legal, legal. E você, Tsunamita, o que você tá assistindo de desenho, animação, e aí de bom aí? Conta pra gente. Aquele momento com o fornecedor. Eu tô assistindo aquele do... Ah, eu não sei pronunciar, é The Promised Neverland, sei lá como é que fala. E eu tava maratonando umas coisas pra dar uma nostalgia, tipo, uns filmes da Disney, assim. Eu gosto de ter essa pegada, assim, pra voltar atrás, entendeu? Quais filmes da Disney você tá assistindo? Irmão Urso. É um filme muito bom. Nossa, é muito bom. Eu acho engraçado que eu não consigo ver o filme, eu tenho que falar junto com todas as salas. De tanto que eu assisti. Mas eu tô migrando, né, pro mundo dos animes graças a uma pessoa aqui que está no podcast. Bacana, bacana. E você, Machado, o que você assistiu de desenho, animação? Então, meu caro, eu assisto mais alguns filmes da Disney mesmo, né? Buscando até uma interpretação, uma análise, assim, filosófica, observando detalhes, assim, mais interessantes. Até ontem eu tava assistindo um filme chamado Zootopia, acho que vocês conhecem, né? Ele nos traz diversas reflexões aí, até acerca da nossa própria sociedade. Então, tô mais infiltrado aí nos desenhos, né? Da Pixar, da Disney, os novos que estão sendo lançados na plataforma Disney+, né? E é isso. Bacana, bacana, Machado. E o Machado, pessoal, né, sempre teve um bom gosto, assim, pra filmes, né? O Machado é o nosso crítico de cinema, sempre tá aí, sempre falando sobre os filmes, né? E vocês, Diogo e Thiago, vamos começar com o Diogo, né? Que desenho, anime você tá assistindo atualmente? Cara, atualmente eu tava vendo Boruto, né? Acompanhando semanalmente enquanto tava lançando, mas parei. E eu tava assistindo Attack on Titan também, o Shingeki, né? Tava assistindo. Legal. Então, eu tô acompanhando porque lançou a última temporada, eu tava assistindo aos pouquinhos aí, deixar acumular uns episódios. Mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante desse universo, tanto de anime quanto de desenho. Bacana, bacana. E você, Thiago? Sim, cara. Desenho? Eu não assisto faz um tempão já, né? Muito tempo. Mas anime faz, sei lá. Tipo, o último que eu assisti foi Demon Slayer. Aí assisti o One Punch Man e o Jujutsu Kaisen lá. Posso fazer um adendo? Pode. Depende. Cadê a fucking terceira temporada de One Punch Man? É verdade, né? Aquele ali... Isso aí tá enrolando já, né? Cara... Lançou esse pouco tempo lá pro... A segunda temporada. A segunda lançou faz pouquinho tempo, né? Não, a segunda temporada lançou faz tempo. Pouquinho. Não, mas dublado que eu assisto, mas que eu acho que é dublado... É excelente, mano, a dublagem do One Punch Man. É muito engraçado, velho. Tem que concordar, a dublagem é maravilhosa. É, uma das melhores, velho, então, tipo... Eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, faço questão de esperar, velho. Esperei o quê? Um ano e meio. Um absurdo. Aí, ó, foi... Ó, cadê? Foi em 2019 que lançou a segunda temporada. E que isso, mano? Faz muito tempo, cara. Porra, não tem nem sinal da terceira, né? Ah, mas é Madhouse. Os caras lançam anime a cada 3 anos. E você, Giovanni, quais desenhos, animes que você tá assistindo atualmente? Então, eu queria estar vendo a terceira temporada de One Punch Man, né? Mas não, como tá. Não é possível. Mas não tá. Não existe, né? Já que não existe para ser assistida. Pra surpresa de zero pessoas, eu tô vendo Digimon Ghost Game. Isso é normal. Não, cara, eu vou falar um negócio. Foi uma surpresa bem grata, sendo sincero, porque... quando eu vi o que tava saindo antes do lançamento da série, ela parecia ser muito infantil, né? E na realidade, não. Na realidade, não. Ele tá bem... pô, não... Obviamente, não tô falando de um Digimon mais 18 aqui, né? Mano. Esse que não é aquele drama infantil que bobinho, digamos assim. Ele tem ali... Não, é bom, você tá falando isso aí, então. Oi? Você tá falando que é bom o Digimon. Sim, exatamente. Pô, mas Digimon é bom, mano. Surpreendeu, porque ele trouxe uma pegada diferente, não só do universo de Digimon, mas da maneira que os personagens se relacionam também, então achei bem interessante. Você, eu nunca assisti, pô. Entendeu? Assista, é legal, pô. Não sou muito cara de julgando, não, mano, mas eu não... Né? Pô, eu assisti aquele antigo. Saiu um novo Digimon? Pô, tem uma... Cara, o reboot da primeira temporada acabou esses meses atrás. Sério, né, cara? Eu não sabia. É, daí eles lançaram uma nova que é esse Ghost Game. Daí, tipo, é outro universo, outros personagens e tudo. Tipo, basicamente tudo conceito novo. Tipo, só as evoluções dos personagens mesmo que manteve. Ah, saquei. É bem, eu acho que tá bem interessante a série. É. O cara que tem o Pikachu lá? Olha só, eu percebi. Eu percebi o que eu tô fazendo aí. Tá tudo a ver de Digimon, Pokémon, é a mesma porcaria de sempre. Como? Os caras tentando. Não, o cara maldoso. Ah, maldoso. Ah, não, não faça isso, cara. E você, Gabriel Leal, que não, você... Não, peraí, eu não terminei ainda, vai lá, pô. Vai lá, vai lá. O congresso dele. Agora revoltado. Eu demorei pra começar a ver anime, mas agora virei taquinho, pô. Ah, virou. É, mais viciei, mano. Você é louco, mano. Tá vendo o Shigenki? Tem Shigenki, já. Não, porra, o Attack on Titan... Caraca, eu vi as primeiras temporadas, tipo, de uma vez só. Também, mano. Assisti as três primeiro com uma pausa só, velho. Tipo, eu empaquei no primeiro episódio da segunda temporada, eu não consigo assistir mais. Nossa, por quê? Porque eu recebi tanto spoiler que eu não consigo ver mais. Nem compensa mais, né? É zoado. Não, eu gosto de spoiler, mas do tanto que eu recebi de Shingeki, não vale mais a pena. O anime todo, né? Ah, então também spoiler estraga, mano. Mano, Demon Slayer, velho, eu devorei uma semana, mano. Tipo, eu entrei lá pensando que, né, é suave, né? Porque eu não sou muito fã de anime, né? Mas depois daquilo ali... Eu gosto de anime, mano. Eu assisto muito, assim. Demon Slayer eu acompanhei no lançamento. Isso aí. Vai lançar a segunda temporada? Ou a terceira? Tá lançando a segunda temporada e tá muito boa. Eu me forcei a ver só por causa desse podcast. Tem um filme também. Não parece viu, legal. Bom, eu vou passar agora a palavra pro Gabriel Leal. Gabriel, quais animes, desenhos que você tá assistindo atualmente? Eu tô vendo One Piece. Eu tô mesmo. Estou já mesmo. Já faz 4 anos que eu tô vendo. Cara, eu vejo One Piece. Tamo junto. Aí, eu vejo One Piece desde 2013. Então faz um pouco de tempo. Caramba, faz quase um pouco de tempo que eu tô. O cara tá vendo desde 2013 e nem terminou a segunda temporada ainda. Mesmo. One Piece é padrão, eu tô vendo, tipo, mas o que? Você assiste todo dia ou de vez em quando? Não, faz uns 2 anos atrás eu via todo fim de semana que lançava. quando sair o novo episódio. Ah, tá. É, só que agora eu meio que assim, eu deixo acumular. Eu deixo uns 3 meizinhos sem ver e depois eu pego os episódios e vejo. Ah, daí tem 78 episódios pra ver em seguida. Não, não é nem 78. Uns 10 episódios ali. Ah, pô, mas 10 episódios é pouquinho. É de boa. Mas como eu falei, deixa eu dar uma acumulada. Tipo, não pode ficar naquela porra toda semana, ter que ver o anime. Ah, mas é ruim, mano. Toda semana, velho. Dá uma agonia, velho. Mano, dá uma agonia mesmo. Vamos deixar dar uma acumulada. Mas, ô Gabriel, eu comecei a assistir One Piece. Eu comecei a assistir o pessoal ficava me enchendo o saco pra ver, eu fui ver. Mano, é legal, mas, assim, não é tão legal que nem o pessoal fala. Mas é legal, é um anime legal. Vamos falar a verdade. Toda temporada fica bom. Vamos falar a verdade? É bem mais ou menos. Não, é porque assim, eu assisti o que tá dublado na Netflix lá. Então, eu não sei, deve ter uns 160 episódios, eu acho, lá. Não, aí é igual o Thiago falou assim, na segunda temporada começa a ficar bom, mas porra, na segunda temporada é 300 episódios até chegar lá, pô. Eu comecei a assistir, eu achei legal, mas é muito tempo pra até ficar parado muito da hora, sabe? Porra. E você, Machado, você assiste One Piece também, ou não? Oh, desculpa. Eu tô querendo só com o Machado no comentário. Tá proibido, outro, mano. Mascote tá proibido de falar. Pode falar, Gabriel. Termina esse lá. Locutor aí tá de tiração, velho. Toda hora estão olhando nós, os convidados. Não, é que dá delay, cara. Desculpa. Vai lá, Gabriel. Dá delay. Delay. Na sequência eu respondo a pergunta aí. Tranquilo. Não vou falar nada não agora também. Agora eu não quero mais também. Ignorante, cara. Que triste. Mano. Uma falta de respeito, né, Gabriel? Porra, acabou comigo. Fala lá, Machado. Então, esse anime específico, não. O único anime que eu já me aprofundei um pouco mais foi o Full Metal Alchemist. Esse é bom. Ah, esse é bom, hein? Esse é bom. Opa, nunca assisti. Esse é muito bom. Eu também assisti a versão live action, que foi lançada pela Netflix, se eu não me engano, também muito boa. Eu sei que, tipo, eu nunca assisti, né? Não cheguei nem perto, né? Mas. Todo live mundo action, conheço, fala que é bom. Live action de Netflix. Pô, depois que eu vi Death Note lá, traumatizei. Não, pô. Não. Do live action do Death Note. Vai lançar o segundo, vai. Falou que vai ser, tipo, apegado com anime, pá. Ah, vai, sim, mangá, com certeza vai. Pode ficar. Aquele Netflix me traumatizou, mano. Sabe o que vai estar escrito embaixo? Netflix Adaptation. Pronto, já deu sua resposta. Vai ser uma. Pô, mano, mas dá pra fazer um bagulho da hora, velho. Death Note é bom, mano. Não, o problema é que não vão. Então. Né, porque, mano, qual que é o principal lá que eu esqueci? O Light. Mano, não tem nada a ver, mano, com anime, velho. Não, o do, mano, no filme, pô, esquece, o... não existiu. O do anime, ele é todo psicopata, todo sem medo. Daí chega do filme, ele encontra o Ryuki, ele começa a chorar. É, ele chora. E o Ryuki todo... Pô, o Ryuki da Deep Web. Todo estranho. Todo cagado. Eu nem vi esse filme, mas eu acho que o protagonista sofria bullying na escola. E eu nem vi esse filme. Não sei. Eu não vi. Eu só vi as cenas que pontuavam. Padrão de adaptação norte-americano, o protagonista tem que sofrer bullying. É obrigatório. Mas vamos falar de adaptação boa. Dragon Ball Evolution, porra. Melhor. Porra, muito bom, né? Nossa senhora. Perfeito. Aquele pico lá, mano. Aquele não, porra, tem erro. Aquele não tem erro, não. As cenas de ações ali, velho, meu Deus. Pô, aquele pico ali pra causar medo em qualquer pessoa, mano. Nossa, pra mim, o que causa medo mesmo era que o Goku deslizando em cima do carro com a cabeça. Que era assim que assustava. Mano, aquilo ali é embaçado, velho. Agora fazendo a pergunta pro Roxo. Roxo, o que você está assistindo no momento? Vamos lá, então. Cara, eu sou mais das antigas, né? Eu sou mais os desenhos. Eu sou mais tá vendo One Piece desde... Não, eu sou mais dos desenhos, né, cara? Eu gosto bastante do Rick Morphy, do Futurama, Simpsons. Como? Eu não ia Rick falar. Rick Futurama. Futurama e Rick Morty, mano. Rick Morphy. Os caras não deixam passar nada, né? Não deixam passar nada. Eu terminei ontem, velho. Muito bom, mano. É maravilhoso, sim. Mas também, né, o negócio é bananal lá, né, velho? O negócio ali é embaçado, velho. Eu sempre fui mais chegado nos desenhos de comédia, sempre gostei bastante, né, eu sempre adorei. E eu fiquei muito feliz com o anúncio que em 2023 vão ter novos episódios do Futurama, que foi uma série da Fox, né? Sim, que foi um pouco injustiçado, né? Pela questão de, né, por diversos fatores, né? Nos Estados Unidos não colocarem nos horários bons pro pessoal assistir, mas é uma série que tinha muita capacidade pra evoluir. Cara, eu vou falar aqui, Futurama... Você não tem opinião aqui não, velho. Eu diria... Aí é maior Futurama, você não tem opinião aqui não. Irmão, quer saber? Você vai ser mutado também, pra aprender que a respeitar. Isso, mutou o cara? Isso? Que isso, Giovanni? Que isso? Olha só, meu. Que absurdo, mano. Dá um poder ao homem e ele faz isso aí, ó. O sonho do oprimido é se tornar um opressor. Caramba, mano. O Futurama do Simpsons Verso, ele é um dos melhores. Só que, cara, eu não sei, eu vejo que a época que ele começou a vir a ser lançado fora dos Estados Unidos, eu tava num momento de saturação de Simpsons, já tinha uns bons anos, né? Então é legal que ele tá voltando agora, que tá, tipo, dando esse refresco na série, que não tá, tipo, sei lá, 15, 20 anos a fio no ar. Ah, agora eu entendi! Pô, mas Simpson, mano, é outro bagulho que, mano, nunca envelhece, né, velho? É, realmente, nunca envelhece. Nós tivemos também os Descendentes na Netflix também, que ela é linear, né? Ela já tem uma linha de história a ser seguida, não é tipo igual você assiste qualquer episódio, é um contexto diferente, é uma história diferente. Mas é bem interessante, o Matt Groening, acho que não me engano é o nome do criador do Simpsons, ele criou essas três séries e o cara é incrível, né? Tá aí anos aí fazendo séries, desenhos, né, e... ganhando muito, né, repercussão, né, muito dinheiro também, com certeza, mas eu gostaria de pegar um pouco essa linha, né, bom, pessoal, todo mundo aqui acredito que pegou os bons tempos de TV Globinho, de PlayStation, lá do Bom Dia e Companhia. E eu queria perguntar pro Nicolas Machado se você tem boas recordações da época de TV, quando você era criança, ligava lá, assistia o Dragon Ball, né, os desenhos que passavam na TV, Bob Esponja. Você lembra dessa época, Nicolas? Ah, lembro, com certeza, né? Só que eu assisti os programas mais infanto-juvenis, né? Nessa época especificamente. iCarly, né? Drake e Josh. Só que daí não são desenhos especificamente, né? Mas são adaptações para o público infanto-juvenil. Quanto aos desenhos, eu gostava muito do Bob Esponja, né, que tem essa característica, né, de durar até hoje também, né, várias temporadas diferentes. E também gostava bastante dos filmes, né, das adaptações que persistiram posteriormente, né, o Bob Esponja o filme, daí depois veio o Herói Fora da Água, por último veio o Incrível Resgate, entende? Então é mais nesse sentido. Bob Esponja que eu assistia mais, né, principalmente os primeiros episódios ali, né, dos anos 1999, 2000, 2001. Sim. Minha Superpoderosa era pô. Esse já também. Era do SBT, já, né? Minha Superpoderosa, acho que não me engano, era do SBT. Não, mas tinha na TV Globinho também, passava. Tinha na TV Globinho? Sério? Sim. Nossa. Olha, não ali, ó. Tava no cantinho ali, ó. Era na TV Globinho as Minhas Superpoderosas. É, mano. E três Minhas Demais lá. Três Minhas Demais. Poderosa ali. Pô, ali, três Minhas Demais era outra também, que era muito da hora, mano. Três Espiãs Demais era. Eu assisto até hoje, tem no YouTube todos os episódios pra assistir. Ah, eu odiava demais. Ah, pô, era muito louco, pô, mano. Era muito top, mano. Quando começava a passar, eu ia fazer outra coisa pra... Cara, você perdeu muito. Que é isso? Pô, eu lembrei de um aqui agora, mano. Eu vi ali a foto que o Gabriel mandou. Cara, eu não achei as Meninas Superpoderosas nessa foto. Eu também não, eu tô desconfiado, gente. Tem certeza que era da... Pra mim, eu lembro da SBT. Passava perto da hora do almoço, que era a única hora que eu tava acordada cedo o suficiente pra assistir desenho. Ó, ali, ó, na esquerda ali, ó. Tá na esquerda ali, ó. Aonde? Caraca, mano. Eu tô vendo Yu-Gi-Oh! Caverna do Dragão. Eu também, eu não tô vendo minhas super. Eu tô vendo as três esquinas, né? Aquelas três esquinas ali, ó. Aquelas três esquinas. A de verde e amarelo. Thiago é idiota, pô. Não, é burro pra caralho. Verde, amarelo e vermelho, ali no meio. Perto dos quadrinhos mágicos. Não, mas Não, mas aí ele é três espiãs, ele tá falando das meninas superpoderosas. É. Não, mas enfim, era, né? Era um desenho incrível. Era na SBT, eu nunca sabia existir na. Ah, na, eu nem lembro. Bolinho, eu não lembro. É só na SBT mesmo. Tem desenho que eu só lembro do SBT mesmo. Pô, Jack Chan era muito legal também o desenho. Dos pedacinhos de pedra que ele pegava lá. Talismã. Talismã. Eu não via muito esses desenhos porque eu sempre assistia tipo SBT. Eu só assistia Liga da Justiça e Super Choque. Super Choque era todo dia, mano, no almoço, mano. Todo dia, não podia uma vez. Pode pensar, eu já lembro do almoço que a minha avó faz. X-Men Evolution. A DC sempre foi boa pra fazer esses bagulho, velho. Fazer desenho, mano. Bom, mas eu quero saber aqui quem que ligou pra TV, pro SBT lá, tentar ganhar um PlayStation 2. Alguém já tentou ligar pro SBT? Eu já. Sempre foi aquela mensagenzinha dos caras falando, não foi eu saber. Tentava. Mas eu não tinha muita coragem de fazer isso aí, não. É, eu nunca liguei também. Então, eu liguei umas duas vezes. Eu não foi dessa vez. E aí eu ficava muito triste. Porque eu não tinha coragem também, né? E você, Gabriel, chegou a ligar pro Bondinho e Companhia? Ah, certeza, Gabriel tem cara. É, eu liguei. Nossa, os caras flotando o número lá. Mas... Não. Uma vez eu liguei. Os caras botaram o número dele já pra ir direto pro Spam. Já bloqueou, mano, o número dele. Não, mas eram uns bons tempos, assim. E essa época, pra mim, foi a época que realmente eu assisti muito desenho, né? É a melhor época, né, pô? É a melhor época. E eu quero só fazer um adendo aqui, cara, porque. Bom, eu trabalho em um restaurante, né, e o meu horário de almoço é eu almoço bem cedo, tipo 10h30, 11 horas. E geralmente quando eu sento pra assistir é o horário que passava a TV Globinho, né. Hoje não passa mais a TV Globinho, passa um Encontro com Fátima Bernardes, né. Lamentável, velho. Lamentável, né. E eu sento bem na pior hora, que é a hora que eles estão falando do Big Brother, bad, velho. Bad, né, aí, porra, tristeza, cara, você fica escutando aquilo lá, e aí tem que ficar... Big Brother tem seu valor, mano. Para, velho. Pode parecer que é desenho anime, mano. Quando tinha pobre de verdade. Realmente, pobre de verdade. Não, mano, começa um rico, com o fogo no negócio, pô. Começa o negócio lá, cara, e eu dá uma deprê, velho, e eu não vejo a hora, que tão com a expectativa de voltar à TV Globinho, né, porque a TV Globinho, ela caiu fora da televisão, porque foi cortado propaganda de brinquedo em TV aberta, é só em TV fechada. Eles entraram com uma liminar, ou pode falar, Machado. Não, é exatamente isso, né, aconteceu isso, não foi pra substituir exatamente, né, mas foi por causa desse problema específico com as propagandas. Exatamente, hoje você não tem mais propaganda do Max Steel, dos Hot Wheels na televisão, né? Então, se não me engano, na época, o deputado ele dizia, o pai e a mãe da criança pobre não podem comprar o brinquedo e eles são bombardeados com propaganda de brinquedo. Então, eles tiraram as propagandas de brinquedo da TV aberta e só vai em TV fechada. E aí, com isso, né, não era mais lucrativo para as emissoras de televisão passar desenho, né? Sendo que você vê, acho que desenho na Globo realmente não passa mais, né? No SBT ainda você encontra um dia ou outro ali, né? Mas é muito difícil você encontrar desenho realmente na TV aberta. Hoje é só na TV fechada, realmente. Mas, bom, falando um pouco, pegando um pouco mais a linha da... A gente falou um pouco da TV Globinha, falando um pouco agora do Bondinho e Companhia, né? A gente teve, né, essa questão do Yuji, da Priscila, que marcou a infância de muita gente, né, com os brindes lá, né, o PlayStation. E a gente, a gente tinha o jogo da vida, tinha vários brindes ali, várias brincadeiras, e marcou a infância de muita gente, né. E nunca se esqueçam do 40028922. Exato. Né, e foi muito divertido essa época, né, mas um desenho que realmente me marcou, e eu tive a oportunidade de postar até no Instagram do Dimito, a minha festa, acho que de 6 anos, se eu não tô me enganado, e a minha decoração foi do Hot Wheels, E, bom, a decoração do Hot Wheels que eu fiz, porque eu adorava muito o desenho do Hot Wheels e passava só no SBT. Vocês têm alguma lembrança desse desenho do Hot Wheels? Alguém chega a se lembrar, Cara, chegou a muito assistir? foda, eu cara, lembro que muito foda. existia. É, eu não era muito chegado, não, mano. Eu era chegado no. O Cão Covarde lá, mano. Porado Ah, esse era Covarde. legal Poxa, também. era bom. Nossa, esse desenho me dava pesadelos. Me cagava Pesadelo. todo, mas tava lá assistindo. É, então, exatamente. É, Bom, Giovanni e Gabi, chegaram a assistir o desenho do Hot Wheels alguma vez? oh, assistia muito. Qual que é Inclusive. esse, Henrique? Battle O for Acceleracer, o Acceleracer. É, tinha o não. Battle for alguma coisa e eu Battle Qual for Five. Eu assisti que é? esse. O que eu vi foi o Battle for. Tem uma É, eu grande também. diferença, velho, esses dois aí. Eu lembro que eu ia passar tipo o último episódio lá da série, né? E daí eu, pô, tive que sair no dia, daí eu falei pra mim, ah, assiste o desenho lá e me conta como é que acaba o desenho, né, e tal. Ela chegou e falou assim, ah, até, como é que, qual que era o final do desenho? Eu falei, ah, não passou, não tinha, não, porque não tinha, tem um deles, eu não lembro qual deles, não tem final. A série foi cancelada antes, daí eu fiquei, caramba, cara, como assim? É, era Mó esse que eu assistia. Era esse aí. desgosto, né, mano? Não, Que esse eu tipo, nunca vi, não. Não, mas se é pra ela falar foi de CG. cancelada. Ela foi cancelada, mas teve um episódio final da primeira temporada. Ela só não foi renovada, né? Eu gostei pessoalmente. Eu tenho todos os episódios aqui em casa, né, dessa série do Hot Wheels Acceleration. Aí, isso é que é som da pesada. É, mas se for pra falar de CG Bonecão duvidoso. É. liso. Se for falar de CG 3D de qualidade duvidosa, falar de Max Steel, né, porra? Nossa. Ah, não, Max Steel era Cara, muito bom. o negócio é que duvidoso, o né? negócio que quem fazia era a mesma empresa, né? Sim, por Era tudo isso. a mesma coisa, Max velho. Steel é tenebroso. Não revisite. Não Cara, revisite, porque qual é que é a sua memória de triste. infância que vai ser mais Não, é gostoso? melhor. Muito É mais triste. seguro. Não, é que tem dois níveis. Tem o que é o mais velho, que eu também assisti, que é a desgraça. E dentre os mais velhos tem não aquele novo com o moleque todo azul, aquela desgraça, não. Mas um que ele tinha um robô lá, tinha os bichos com a. Nossa, Tinha o bicho verdade. lá da água, do Os fogo, lá. Ah, elementos, verdade. os Elemental. elementos. Eu Nossa. Esse sinceramente é eu melhor. não Esse lembro, é. porque eu só lembro do Max Steel. Não, Max esse já é Steel melhor. atirando coisas. É, do Ah, é verdade, elemento. né? Tem um novo do Max Steel, né? Não, fala Tem. desse Ah, daí, mas a gente desconsidera, né? não. Por favor, É não tipo os fala. filmes da Barbie de 2017 pra cá. A gente finge que não existe. Porra, mas Eu não. lembro do filme da Barbie também, que eu lembro Eu que vi. passava um É. final de semana era do Max Steel, e no Tio outro era da da Barbie. Barbie. E Pô, o Max ficava. Steel era bom, pô. Pô, Bom esse desenho era demais, muito velho. bom, mano. Não, Pô. cara, é aquele negócio, era bom quando Não, era bom. Pra criança que não tinha É, senso crítico. exatamente. Ah, é, Que eram os exatamente. bonecos ali lisos, textura zero, sem articulação nenhuma. Esses gráficos, velho, esse design, mano, Nossa, impecável. eu tinha uma paixonite nesse robô, meu Deus. Robô? O Robô? quê? No robô, Mas pera isso aí. tinha crush no Max Steel. Não é nem o Max Eu Steel, velho. robô. Nossa, ele Aí, ó. falava Sidney Magal dos brinquedos. Todo torto, mano. Eu tinha esse Max Steel, esse que é o pior. Eu tenho ele até Meu hoje. Deus. Gasta 500 conto. Certeza que era um absurdo, Não, era aqueles bonecos que mamãe comprava em 10 vezes. mano. Mano, era um Exatamente. absurdo, velho. Não, Guerra de ela ia com o Natal. botijão. Ela ia com o Ou sua botijão mãe pra loja de brinquedos parcelava. e voltava só com boneco. Não, tinha aquele genérico do Max Steel, sabe? Nossa, pra aqueles lá. Porra, Eu boné. tinha um genérico do Max Steel, mas tipo, era tipo Max Steel autrofilista, sabe? Nossa, saudade desses bonecos que era o mesmo modelo em plástico, mané. Puta, eram os bonecos tudo bombado. Vídeo dos Cavaleiros Bombadaço! A melhor parte era a capacidade de a gente montar, desmontar e montar de volta e ele ia estar 100%. Então, Porque toda vez é isso. era assim, né? Era mais um quebra-cabeça do que brinquedo. Mas era Qualidade legal. duvidosa isso daí, hein, velho? Que... Bom, e também nós também tivemos a TV Cultura, né? É, chegaram a assistir o Aí. desenho da. Aí Gosto demais. sim, esse eu assistia a tarde inteira. Aí sim, Passava velho. Dora. Passava Eu Dora. nunca fui Tipo. ela, porque é péssimo em tudo. Nem o antigo, eu acho que, porra, era. ruim é que era tão chato, tão ruim, que às vezes a gente ficava assistindo. Mas era ruim. Não, ó, eu nunca achei gostava graça, de Dora Aventureira quando eu era criança. Eu assistia muito graça, não, e eu mano. Gritava com ela. Toda hora aquele rapaz, toda hora, uma cara inconveniente. Não, eu entendo, eu entendo que a Dora era tipo assim, foi quando, no meu conceito, a televisão teve a primeira ideia de fazer com que a criança se sentisse interagindo com alguma coisa. Eu acho que foi ali que abriu uma porta para a tecnologia, né? Porque hoje em dia as crianças estão vidradas nas coisas porque elas conseguem interagir. Então, quando a criança ela é pequena, ela não tem aquela noção de que é só ela que está ali, mas, tipo, a imagem, a televisão, ela não está vendo a resposta dela. Mas, então, eu acho que ela se sentia participando do desenho. E foi, eu acredito que a Dora foi o primeiro desenho que fez com que desenvolvessem tantos jogos infantis como existem hoje. Porque ela foi tão abraçada por tantas crianças, porque elas tinham a ilusão de estar interagindo, que depois eles começaram a saturar, né? Tipo, ah, vamos fazer joguinho bobo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que ela foi a porta para esse início, no meu conceito. Me acho, porque eu acho que não tem faz outro. Faz bastante aqui. Sentido. É, eu devo dizer, da minha carteirada de tio aqui, que Dora não é do meu tempo. Eu também não. Eu também não era. Eu não consigo lembrar de Dora, falar a real. Caramba. Eu só lembro de Raposo, mas. A Dora é mais cega que a minha mãe. O Bottas me trouxe aqui pra comprar uns bagulhinhos. Você quer vir com a gente? Não, porque aquele do Raposo ficava louco, mano. Ficava com toda a mulher. Eu acho muito chato aquele cara, velho. Raposo, não pega. Atrás, olha pra trás. Olha pra trás, cara. Olha ali, é o Raposo. Para, Raposo. E o desenho, ele tava sempre no mesmo ângulo. Não tinha atrás, não tinha frente. É, parece Gumball. Tipo, um 2D ali. Daí... Pô, mas... Como assim atrás? E ninguém vai falar do Pingo? Pô, isso eu amo. Pô, um também que era muito bom era o Sete Monstrinhos. Nossa, eu adorava esse desenho também. É muito mesmo. Eu maratonei todos os episódios. Eu também assisti tudo de novo. Nossa, muito bom. Era muito medo que eu sentia, velho. Mas eu assisti de novo e foi melhor ainda. Isso aí que é programa dele. Eu tinha pesadelos com Sete Monstrinhos, velho. Sério, mano? Sete Monstrinhos? Eu te falei, mano. Que, mano, era um trauma. É verdade, é verdade. É de terror, pô. Tinha sete monstros no desenho. Eu ficava com muito medo, velho. Tinha vez que eu chorava com a minha mãe lá. Eu ficava em choque, desesperado, velho. Com a dor dos Sete Monstrinhos. Pô, mas eu tenho memórias muito específicas sobre esse desenho. E hoje em dia eu percebi que eu cresci pra virar o 4. O 4, exatamente. Você, quando era mais novo, criticava tanto o 4, que quando você cresceu, você virou o 4, né? Impressionante. Exatamente. Nem lembro esse 4. O 4 era o jacaré lá. Era o mais mal-humorado de todos. Jacaré. Era o jacaré lá. Jacaré com perna de macaco. Oh, eu só lembro que ele era verde. Que é isso? Deus eu tenho a fome do 5 e o mau humor da 6. É o sono da 6. Meu amor, tipo, faz anos que eu não vejo esse desenho. A 6 era metida, Patrícia, e o 5 comia tudo. Esse daí me resume em tudo. É, o 5 era o burrinho do time. Mas ele comia bem. É, comia bem mesmo. Ah, o 5 era aquele que tirava a cabeça, né? Não, esse é o 7. Não, esse é o 7. O 5 era o azul. O gordão. É, o azul, é tipo gordinho. Um azul bebê, que era bem abobado, com uma língua bem grandona. E tava sempre com o 4. Eu tinha medo do 3, mano. O 3 era maluco, velho. Pô, o 3 é o meu preferido. O 3 me deixava com medo, pô. Sempre foi o 2. O 2, eu gostava muito do 5 e do 3, né? O 3 no começo me deixava com muito medo, mas depois... Pô. Não, o 3 é o melhor, pô. O 1 era da Azinha. Era da Asa. Ah. Ela, tipo, ela queria ser a mais responsável, assim. Ela era a mais velha. Mas teve a categoria dos esportes. É, teve um episódio. E legal que também o personagem dela foi feito meio que pra quebrar um pouco dos padrões, né? Tipo, militando um pouco agora, porque ela se envolvia com coisas que eram consideradas mais masculinas, e a série não tinha esse preconceito. E o próprio design do personagem, vendo a foto. Sim, sim. Então, ela tinha uma roupa de esporte, usava um boné, era bem estilosa. Lá nos Estados Unidos, pelo menos eu acredito que é inspirado nisso, eles têm o costume de jogar beisebol, esportes que não são muito comuns aqui. Então, ela já é meio que toda equipada, assim. Tipo, ela tem ela e a Seis só, de menina, dos irmãos. E é totalmente diferente, porque a Seis é muito, muito feminina e ela já é muito masculina, mas a série não faz diferença em nenhuma das duas. É isso que é legal pra mim, desenho. Verdade. Bom, e os bons tempos de TV Manchete, alguém foi dessa época também? Ah, não. Ah, já. Não. Já não tá comigo. Eu sou muito nova. Você foi muito longe. Olha, o Cavaleiro do Zodíaco, gente. Ninguém. Pô, eu assisti na Band. Eu só assisti Cavaleiro do Zodíaco, The Lost Canvas, porque me obrigaram. Mas é bom, The Lost Canvas. Mano, o Diogo fica enchendo meu saco pra assistir esse Cavaleiro do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco é muito bom. Porra, mano. Cara, isso é uma vida. Você The Lost Canvas é bom. E explica bem o universo. É, mas assiste a Saga do Santuário, que é a primeira. Que aí você entra no universo junto com eles e tal. É muito legal. Passei. Pô, deixa eu só passar a palavra pro Machado, que acho que ele quer falar alguma coisa. Machado, você assistiu o Cavaleiro do Zodíaco? Realmente, ele quer mesmo. o Cavaleiro do Zodíaco eu não assisti, mas eu ia perguntar pra vocês se vocês assistiram três desenhos que eu lembrei aqui agora. Que é, o primeiro seria A Vida e as Aventuras de Jennifer Lee. Ah, eu sei qual é. Eu assisti. Eu não lembro, velho. Esse é aquela menina com uma mecha rosa que luta contra monstros. Poder, né? É, então isso, só ela pode ver mesmo. Os monstros, aí tem a irmãozinha caçula dela, que é péssima. É o Ray Deus. Ray. Que é ela tem um cachorro que fala, um pug que fala. Era muito maluco aquele desenho. Era eu acho que eu não assisti, não. Juniper Lee? Mas tava no SBT, né? Passava no SBT. Passava no SBT. É. E daí, acho que assim, tem dois aqui que... Um é do Cartoon Network, que é daí é do Mecanimais, não sei se você já assistiu. Ah, já. Eu estava na Cultura de Tarzan. Na Cultura. É, e Backyard também, né? Ah, e Backyard. Nossa, eu amo até hoje Backyard. É o auge, né? Daí... Backyard não era... Né? Era okay, o desenho mas... que a gente não admitia assistir. Ok, mas quem é que ficava acordado desde, tipo, 10 horas da manhã pra assistir Pica-Pau e acabava vendo aqueles desenhos de Jesus Cristo? Aqueles bíblicos, né? Nossa, todo final de semana. Né? É, domingo, toda vez. Domingo, assim, ó, o único dia que eu acordava cedo era domingo pra assistir Pica-Pau. E eu sempre acabava assistindo horas e horas de histórias bíblicas. Era sempre assim, final de semana, eu acordava, sei lá, 9 horas pra assistir a manhã toda desenho. Eu tenho uma pergunta. Qual é o pica-pau preferido? Ó? Tem resumido, mas tem essas versões resumidas. Mano, é o segundo, velho. Esse 1972. Com certeza. O de 72, o de 72, não é da hora. O primeiro é muito zoado, é muito estranho, velho. Dá medo. Mas era bom. O pica-pau biruta pra mim é o meu preferido, porque. Sim. Ele era doidão mesmo. Tá. Uma coisa que tem que ser dita. O Pica-Pau Biruta ganhava dos Vingadores. Fácil. Vamos fácil. Pica-Pau Biruta solo. Tem as pérolas dele. Eu estou ficando louco, doutor. Eu não consigo. Ei, você é um rachador. Porra, não esqueça essa porra, cara. Não vem, cara. O rachador é o que faz... Eu sou um diabo necessário. Leon, caralho, cara. Você falava isso na TV, brother. Eu sou um diabo necessário. Não é qualquer TV, na Record. Na Record, viado. Na Record. Quando você cresce, você entende que é Record. Ali, né? Ele imitou demais, né? Demais, nossa, cara. Nossa, o Pica-Pau era o melhor desenho. O desenho que eu mais gosto. O de 51 é o meu preferido, porque tinha uns episódios do Velho Oeste que era muito bom. O de 99 eu acho que eu vi pouco, na real. Ele não é ruim. Não é ruim, não, ele é legal também. Não, ele é bom, só que eu acho que eu vi ele pouco. Ele é decente. Dele. Comparado aos outros, ele é decente. Ele é mais bobinho, parece. Tipo, não sei. É, cara, não se compara. O Du é pra Jacu. É verdade, verdade. Não se compara. É muito bom, mano. O de 57 e 47 acho que eram os melhores, velho. 99, é que todo da hora. O Reginaldo, que eu não consigo esquecer aquele episódio que ele é um bonequinho, ele finge que isso é um bonequinho de mentira. É verdade, que daí ele coloca o boneco não come. Boneco. Não, o pior é aquele episódio com aquele robô esquisito. Nossa, aquele robô bizarro. Nossa, é verdade. O Frank, o arranca-pena. Porra, não esqueço. É, arranca-pena, velho. Eu não esqueço, minha memória pra pica-pau é uma desgraça. Caramba, né? Velho. Tudo. Tem um que é... O Giovanni, não acho, acho que ele vai lembrar desse. Que é que vem a invasão dos alienígenas. Só que os alienígenas são cupins que vêm invadir a Terra. Uhum, tem até uma cena de uma espacial passando, desenhada. São formigas. É, que deles comia tudo. Caralho, era muito bom. Sim, nossa, nem tinha diálogo direito nesse episódio, mas não, era muito... Não, era só... Eles estão invadindo a Terra. Meu Deus, o que iremos fazer? Era tinha, só... Tinha aquela... Uma cena que eu lembro até hoje. É aquela que eu chegava assim, ah... José, cabeça de martelo. Telo. Contra... Ah, porra. Caramba. Puta. O que nunca veio na minha cabeça é o... Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Essa é a primeira vez que isso me acontece. Nossa. O Gabriel, ele igualzinho, mano. O cara veio, o cara do bom, tá ligado? Não, era ele lá do... É ele do bom. O do que o Giovanni falou é o do episódio que o Pica-Pau quer assistir a luta livre na TV. Daí começa a passar os lutadores, né? Tipo, o Areia Movediça irá conseguir cortar o pinça. Mas, tipo, é um cara de Areia Movediça e um cara com uma pinça no lugar da cabeça. É, tipo, é um bagulho mais bizarro possível. O cabeça de abóbora conseguirá derrotar o bigorna. É um cara com a cabeça de bigorna. Não, isso a gente não fazia, né, velho? Deu o cachorro estragou a televisão, né? É, do cachorro estragou. É você que é. Você disse pipoca? Quentinha na manteiga? Ele falou pipoca. Nossa, e aquele dele tentando dormir, que ele vai caçar. Eu não lembro o que ele vai caçar no dia seguinte, que ele não consegue dormir. Nossa, eu adoro aquele episódio. Que ele vai caçar. Representa a fase adulta. É temporada, não sei de que passarinho lá que é comum. Aí ele coloca o despertador pra dormir, daí começa uma luz na janela, daí ele fecha, daí o negócio sobe, daí o relógio tá fazendo. Nossa! Eu sei. Nossa, velho, despertador, né? Nossa, pelo amor de Deus, que despertador não, mas ali. O episódio do Pica-Pau não é no maluco, é aquele semi-maluco. Tipo, é que tem várias versões. É um. Na transição ali, do maluco pro mais normalzinho. É, aquele que ele canta Fígaro lá. Fígaro, que dá uma bebearia. É muito top. Puta, isso é bom. Quando você ouve a música, depois eu descobri essa e do música. Do sorvete de 25 centavos que o Zeca Urubu, ele até se veste. Não, mas de Zeca Urubu é. É delícia gelada. É engraçado. É Zeca Urubu é o melhor personagem, cara. Não, não tem como. Momento militância meu aqui agora. Os adultos de hoje em dia falam, na minha época não tinha essas coisas, mas Pica-Pau, Pernalonga, Zeca Urubu e mais uma cara. Personagem se vestindo de mulher naquela época. E episódio do Pica-Pau é pouco o nome do episódio, que ele fica todo sensual pra entrar na festa com o Leôncio e no final ele enche o vestido de comida. Eu adoro aquele episódio. Tinha um que o Leôncio ficava, eu lembro da bolinha de tênis que ficava caindo. Não. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Cara, o episódio que ele queria fazer churrasco. Que ele tava tentando fazer um rango lá, um churrasco, e o Pica-Pau tenta e rouba a carne com vara de pescar. Os ovos também, ele troca por bolinha. Caiu a bolinha dele. É. Nossa! Ei, você viu a minha bolinha? Aqui, ele começa a pegar os ovos e colocar. Não é este. Ele vai pegando. Só eu que ficava pensando no jeito que eu ficava desenhando as coisas no Pica-Pau, os objetos, assim, as coisas. Parecia que, nossa, tinha uma vida, assim, as coisas no desenho, assim, tipo os carros que eram desenhados, tudo no desenho em si. Não sei explicar, era um desenho que colocava uma vida diferente nas coisas. É que era uma maneira diferente de fazer o desenho. Tipo, as paradas que eram estáticas, elas eram desenhadas naquela maneira, tipo, não se mexia. Eram bem desenhadas. E eram bonitas e bem detalhadas. E bem detalhadas, sim, mas porque não se mexia. Em si eram muito boas, eu gostava muito. Lembra do que ele queria vender o seguro para aquele cara lá de narigão? Que o cara não queria comprar seguro. Lançava Raposa, né? O Raposa. Eu não lembro o nome desse cara, velho, desse personagem. Acho que é, velho. Ele queria vender o seguro pro cara e não... depois lançava uma bomba no cara. Tava guiando, guiado. Nossa, esse personagem ficou em vários episódios, mas... até no Faroeste. Ele não no tinha, Faroeste, eu não lembro qual era o nome dele. Aquele cara que... Aquele baixinho lá? Não, não era. É aquele baixinho narigudo. É um narigudão. O baixinho narigudo é aquele lá do... com cabelo vermelho? Ele tinha um cabelo vermelho e um grande nariz. Não, até quando eu não conosco, senhor. Não vi ele. E eu não conosco, senhor. O pé de pano também era muito bom. Porra, pé de pano, ele chorando. O pé de pano era muito bom. Era muito bom, cara. É bom demais, cara. A bruxa. E lá vamos nós? E lá vamos nós? Não sei se também. E lá vamos nós? E lá vamos nós? E lá vamos nós, pra 3 dias. Ah, achei o filho da mãe de narigão, porra. Finalmente. Só que essa versão velho oeste, ah, mas esse era... daí, velho. Esse cara baixinho. Ah, fica aí. Só que esse... Nossa, esse daí. Não, vou mandar esse aqui também, que eu... É o episódio que o mais ficou... Não, o outro, cara, animal. Burrão. Burrão. Cara, gosta tanto do episódio quanto do 12. Não, esse aí, ó. Que era o pai não, e a mãe. Não, não vou, não. Nossa, é verdade, não vou, não. Olha o pai. Não dá, velho. Barba, pai, se no dia que nós casamos. Cara. Ela e a mulher dele. Não, cara. Pica-pau ficava passando a panela pão. Tá na cabeça. Panela pro outro. Tá na cabeça. Daí esse é o último. O melhor personagem pra mim. O jacaré. Jacaré. Jacaré. Ai, que pena que acertaram ele. Ele morava em Cabo Canaveral. Olha, ele é pra mim o melhor personagem que tem, cara. Que tem. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Two. Não, eu tava lembrando, a minha primeira experiência com um anime foi caçando desenho pra ver na TV. Que foi com Naruto e foi um pouco traumático. Porque eu cheguei pra ver bem na hora que o Naruto tava sendo comido pela cobra do Orochimaru e eu achei que ele tinha morrido. Aí foi difícil. Traumatizou. Não, mas ele também é pica, não. Daí... É. Não, mas Naruto, eu lembro que passava no SBT. Nossa, mano, eu peguei. A primeira vez que eu assisti foi lá, eu era bem pequeno na época. Eu não assistia, velho. Mas Naruto é um anime, pô, que eu vejo... Já vi 300 vezes Naruto. O clássico, eu só assistia lá, na real. Eu não, só vi o clássico inteiro. Shippuden, eu não consigo passar do episódio 120. Do 120? É. O meu problema com o Naruto é que depois da... Eu não sei, eu acho que ele virou muito protagonista pra mim, sabe? Ele é o protagonista, Naruto, né? É. Mais do que... Porra, mas também, o nome do anime não é Sérgio, porra, é Naruto. Né? Ele virou protagonista demais. Não, a questão é que, tipo assim, todas as morais que eles pregavam, o Kishimoto jogou no lixo. Tipo, não, você tem que conseguir tudo pelo seu próprio esforço. Daí chegou o Naruto com filho de um clã muito foda, com a reencarnação de sendo alguém muito foda, filho de um clã. É engraçado, ele falando do Neji, né? Ele falando, tipo, ah, tipo, dom, né? Meio que o dom natural, tipo. Dom natural não existe, eu sou ele. Tem cara, a encarnação de Ajura. O garoto da profecia. Mano. É, não. Oh, mas então, ele não sabia, assim, bichinho, né? É, então. Mas é muito louco o Naruto, velho. Não tem como. Ah, Naruto é o anime que eu mais assisti, velho. Mais assisti. O Shippuden, eu já assisti umas 5 vezes, eu acho. Completo. Eu queria que, mano, o Boruto parecesse o Raidan lá. O Raidan é... É o Raidan? Raidan? É, acho que é esse aí, que é o que não, nunca morre lá, velho. No Boruto. Ah, o Dakatsuki, que é o Raidan. Se aparecer ele, eu começo a assistir Boruto, velho. Mas Boruto tá meio fraco, mano. O Boruto fica bom se botar, aí. Se botar ele, velho, aí fica bom. Eu só tô achando por causa do Naruto. Fala a verdade. A única coisa que eu vi de Boruto foi aquele arco que o Sasuke e o Boruto voltam pra Vila da Folha Velha. Não, esse é o pior arco. Nossa, esse arco, meu. Esse arco tinha tudo pra ser muito bom, mas os caras conseguiram uns efeitos agora, muito suados. Não trocou agora. Não trocou o cara que tá fazendo? É, agora é o Kishimoto, né, que tá no roteiro de novo. Ele voltou. Agora aí, pode se preparar pra todo mundo morrer. É, não, já tá acontecendo. Já tem gente morrendo já. E... Personagens importantes, viu? Ixi, spoiler, velho, spoiler. Nem vou ver, então pode me contar. Bom, e pessoal, alguém de vocês chegaram a, quando era mais novo, ter TV a cabo, TV por assinatura, Cartoon Network, Disney, Nickelodeon? Não era boy. Não. Oi, eu sou a Nicole Anderson de Jonas e você tá vendo Disney Channel. Nem mas aí que tá. Sei lá, mano, eu não lembro. Eu só sei que eu assisti um monte de desenho lá, mano. Acho que e você, sim. E você, Nicolas, chegou a ter a TV por assinatura quando era mais novo? Olha, na minha casa eu não tinha, mas eu assistia na casa dos meus avós, que tinham, e também da minha madrinha. Então eu tive contato com muitos desenhos aí da Nickelodeon, do Cartoon e de outros de outros canais. Ah, do Cartoon, é verdade, né? Era pago, né? Isso. É por isso que daí depois alguns desenhos do Cartoon foram retransmitidos na Band, né? Daí você pegava sim. Alguma coisa. Mas assim, eu peguei alguns desenhos, sim. Mano, eu acho que tipo, eu tinha, mas eu nem assistia, porque era mais TV Globinho e o Bom Dia e Companhia, velho, sem dúvida. E quais desenhos que você gostava de assistir na TV fechada, Machado? Olha, dizer de verdade, alguns eu nem me recordo, mas eu já citei alguns aí anteriormente, que era justamente o Bob Esponja, mas eu me focava mais, eu era da época do iCarly, do Drake Josh e daí mais recentemente do Sunny Cat, né? Daí isso que veio depois. Eram mais esses que eu assistia. Não eram tantos desenhos na TV fechada. Mas tinham alguns, cujos nomes eu não me recordo exatamente. Cara, tinha uma na TV fechada, velho. Que era Laboratório do Dexter, velho. É muito bom aquilo ali. Era bom, verdade. Concordo. Bom, eu também não tive TV a cabo, né, quando eu era mais novo, e eu ia assistir na casa de um amigo também, que ele tinha, e tinha Cartoon Network, tinha tudo quanto é canal de desenho, e, cara, meu sonho de criança era ter TV a cabo, assim, e naquela época não era uma coisa, assim, acessível, tipo, assim, não uma Sky da vida, era uma, tipo, colocar todos os canais, é uma facada, né, que você tomava todo mês, né, hoje até não tá tão, tá mais acessível você ter TV por assinatura em casa. Mas aí um belo dia meu pai colocou, né, uma Netcat, né, como se fala, né, e aí, né, colocou lá, né, e puxou todos os negócios lá, né, e aí, pô, fiquei felizão, né, e também foi minha, pô, eu sempre, que nem eu sou, que nem eu Machado compactuamos, eu sou apaixonado, assim, até cheguei a estudar sobre a história da Nickelodeon, tipo, eu sou realmente muito apaixonado pela Nick, tipo, por tudo que o canal fez, mas o cargo sempre o cargo-chefe da Nickelodeon sempre foi e sempre vai ser, pelo menos atualmente, o Bob Esponja. O Bob Esponja ganhou todos os prêmios da Nickelodeon, exceto em 2008, quando ele perdeu pro Avatar, a lenda de Aang. Ah, mas daí também estamos mexendo com o cara grande. Com o Avatar também, mas hoje em dia eu amo. É. Mas Bob Esponja, sei lá, é muito grande, cara, é muito grande, mano. É muito difícil, velho, não ter alguém que conhece, velho. E lembrando que nós tivemos também que não foi tão divulgado. Inclusive, eu até a Nickelodeon colocava esse desenho às 10 horas da noite, que eu achava uma sacanagem, que depois teve o Avatar, a lenda de Korra, que foi 100 anos depois do Avatar do primeiro, que aí já era na época de Revolução Industrial, já tinha eu mais coisas. Esse eu não assisti. Eu posso falar, eu assisti. Pode falar. A primeira temporada. Assim, cara, é outra proposta e não me atraiu, saca? Aquele bagulho. Eu só fui descobrir que existia durante um podcast, inclusive. Avatar, a lenda de Korra. Era uma tipo, menina, né? Tipo, eu consigo rever. Eu assisti os primeiros episódios só. Eu consigo rever de boa, como eu já revi o Avatar, a lenda de Aang, de boa. Tipo, passa tranquilo mesmo, eu não sendo mais criança. Ele é um bagulho atual pra caralho. Te pega mesmo sendo. É verdade, né? Mesmo ser mais velho, te pega, cara. Parada. Da hora, assim, que você não entendia quando era moleque, que. Sim, você entendia, mas que você passa a compreender melhor, por exemplo, o velhinho lá, né? O Airo. O tio do Zuko, do Zoka, eu esqueci o nome do puto lá. Zuko. Do Zuko. Esse, ele, quando ele leva, ele tá tocando com as pessoas, ele faz o cara desistir de assaltar, ele chega lá em cima, numa árvore lá e, porra, canta a canção pro filho dele que morreu. Tipo, caralho, cara, um bagulho muito pesado. É pesado mesmo, né? Tipo, você fala quando era criança, nem percebia, né? É, tipo, quando você é criança, quando você não tem um parente que morre tão próximo, você não tem o contato com a morte. E quando você cresce, você vai ter contato com a morte das outras pessoas. E quando você revê esse desenho, você fala, pô, ele botou esse negocinho assim tão simples, mas que te toca depois que você cresce e cria essa maturidade. É muito foda. Verdade, é. Verdade. Outro desenho da Nickelodeon também, que fez muito sucesso, mas esse, antes ainda do Bob Esponja, que também é um dos desenhos cargo-chefe da Nickelodeon, é as Tartarugas Ninja, né? Nenhum episódio, mano. Mas o Tartarugas Ninja é bom o antigo, né? Que o novo ficou... É, não, nada a ver, mano. Ficou, aquele novo ficou meia boca. Muito besta, velho. É. Falar de desenho antigo é Hanna-Barbera, que eu mandei aí, né? Não sei se alguém lembra dos desenhos de Hanna-Barbera. Flintstones, eu gostava. Cubidoo, né? Flintstones, é. Capitão Caverna, porra, era bom demais. Ah, nossa. Capitão Caverna. Tinha outra versão. Tinha o Capitão Caverna e as Panterinhas. Nunca esqueci essa porra. A memória... A Pantera, velho. A cor de rosa. Puta. Pantera. Eu gostava, mas eu nunca consegui assistir muito. Eu gostava do... Não sei se assistiram. É Pegue o Pombo. Pegue o Pombo. Gente vigarista, né? Como não? Ele disse que o Pombo... Corrida Maluca. Corrida Maluca. O Pombo aí, ele é bom, hein, velho? De fugir. O Pombo é muito bom, mano. Pegue o Pombo. Pega o pombo. Eles pegaram, mano, e conseguiram fugir. Eles conseguiram pegar o pombo. Caramba, tem um episódio que eles conseguem. Caramba, mano. Na hora que pegou, os caras falaram e vacilou, mano. Ele soltou ele sem querer. Soltou o pombo sem querer, eu lembro disso. Os melhores personagens de Pega Pombo é o cara que fala. Ele disse que o pombo está vindo. Fala assim, travadão e o. Que fala tudo bugado e o outro traduz. Puxa vida, chefe! Ele disse que a culpa não foi dele, chefe! O cara falando maluquês, cara. Ah, é verdade, é verdade. É sensacional. Ele disse que o bombo está vindo. Cara, não tem, é sensacional. Isso. Que absurdo, né, velho? Cadê eu tenho até DVD do Dick Vicarista em casa. O Riquinho Rico, cadê o Henrique? O Henrique falando de você, ô... O Riquinho Rico. Desenho do Henrique. Ah, o Riquinho. Boa. Aquele desenho era eco também. Cara, acho que de desenho. Do Manda-Chuva? Quero lembro. Gado. Porra, era muito bom, cara, também. Mano, mas ouvindo vocês falarem agora, gente. Só ouvindo vocês falarem agora, eu lembrei de alguns desenhos que eu assistia na época. É, tanto da Nickelodeon quanto do Cartoon, né? Tem os Padrinhos Mágicos, Chan. Bom, hein? É, muito bom, de Madagascar e Kung Fu. É, tinha também Jimmy Neutron, lembra? Não sei se vocês pegaram. O Jimmy Neutron era muito bom. Tinha. Pô, mas o Padrinhos Mágicos, cara. Nossa, é aquele desenho perfeito pra criança, cara. Imaginação que vai... Verdade, né, mano? É, cara, é a fórmula perfeita. Você mexe com a imaginação da molecada, sabe? É o desenho melhor possível pra passar pra criança, é esse. É. Pô, eu gostava também de Phineas e Ferb. Nossa, é bom, hein? Não, você tá bem, eu não peguei essa época. Cara. Não peguei isso aí. Não, é ótimo aquele ali, velho. Não. Pô, Phineas e Ferb é muito louco, mas eu ficava, mano, como é que ninguém nunca veio? Como é que a mãe nunca veio? Nossa, eu tava indignado, pô. Chega o momento que eu falei, mano, alguém tem que ver. Tá na hora, já. Qual era o bichinho de estimação deles, velho? Era o Ornitorrinco, né? É, que era da CIA, o bagulho era tipo um especial, velho. Era muito louco. Um absurdo, mano, ninguém sabia, mano. Mano, aquele desenho era muito bom. Pior que era. Daquele bom. Desenho que era um pia... Só pra lembrar, cara. É um piazinho, cara, de camisa amarela, tinha umas orelhinhas, um óculos, esqueci o nome dessa porra, era... Era careca? Ele era carequinha. Cara, ó, achei mais. Não era Caiu, não, né? Não, pô, era. Caiu. Meu Deus. Qual era o nome desse desenho? Eu não lembro. Ei, Arthur. É isso aí. Arthur. Eu achei a imagem e não tava conseguindo lembrar. Pô, lembra até da música, mano. Era muito bom, Ei, Arthur. Canta aí. Não. É, tô de que fora muito cada bom. Cada um que a gente vê. Cara, música de desenho eu não consigo esquecer, cara. Fica na cabeça, não tem o que fazer mais. Alguém lembra do Danny Fenton? Não lembro desse desenho. Lembro, que ele só tava vendo o Pierzinho. Ele era um fantasma. Ele é um fantasma. Ele Danny Fenton. É, tinha, era muito bom. Eu lembro, não. Eu lembro desse. Foi eu que assisti Yin Yang Yo, que é aquele lá dos coelhinhos. Que luta karatê? Que é um azul e outro um rosa, né? E um panda, um panda maconheiro safado. Safado inteiro. Pô, eu lembro de um que era o Adole Peixes, mano. Passava no nosso. Nossa, mas esse é mais novo, né? Esse é daquela linha bizarra. Não lembro. Eu vi a foto que o Gabriel mandou, aí eu lembrei. O Pequeno Urso aí, ó. Pequeno Urso eu gostava. É bom demais, cara. Pequeno Urso é da hora. Puta, é tão. Cara, dá pra ver de olho de boa. Você tá estressado, você bota o Pequeno Urso, dá uma acalmada, cara. Você, porra, desenho bom, calmo, tranquilo. O Roxo quer falar, vai, fala, Roxo. Não, pode prosseguir. Vocês querem falar mais alguma coisa? Tinha o Rentaro também, pô. Rentar, eu tava com medo de falar Rentai, né? Eu falar. Eu não vou falar tipo de desenho. Né? Tipo de desenho, né? Calma. Talvez outro podcast. Caramba. Bom, agora chegou aquele momento, então. Né, Gabriel? Eu não vou errar dessa vez, hein? Eu nunca mais errei. Momento capcioso! Bom, hoje o momento capcioso vai ser levado àquela questão, né? Qual é o melhor? Pokémon ou Digimon? Vou começar com você, Diogo. Digimon é mais da hora. Giovanni dispensa comentários, né? Qual que é o melhor, Giovanni? Cara, eu vou complementar no final. Segue aí. Meia hora explicando que exatamente, é uma bosta. Vou dar minha palestrinha. Cadê o próximo dele? Vanessa, qual que é o melhor? Pokémon ou Digimon? Pokémon, porque foi o único que eu assisti. Aê! Ah, é justo. Se foi o único que eu assisti, eu Nicolas Machado, Pokémon ou Digimon? Eu vou seguir também o último comentário. Pokémon, porque foi o único que eu assisti. Aê! Pokémon. Gabriel, Pokémon... Você vai no Digimon, né? Certeza. Cara, é que aquele bagulho. Se eu tivesse feito essa pergunta pro meu de criança, eu vi muito mais Pokémon. Vou admitir. Como na TV Kids, lá na RedeTV, com o dolinho do Satanás lá, eu vi muito mais essa porra lá. Mas, cara, o Digimon marca mais, velho. Quando você relembra, ele tratava nos bagulho mais sério, que quando eu cresci, tocou mais. Então, Digimon, bicho. Tsunamita, Pokémon ou Digimon? Ai, gente, não assisti nenhum minuto. Só fala Pokémon aí, Pokémon. Tá tudo certo. Não, pera aí. Não posso votar assim. Não é justo, Pokémon, não, porque Pikachu é fofo. Não, tipo, eu vi uns vídeos assim, só que eu tenho umas memórias poucas, mas eu não posso entrar, tem que pensar na plateia. Tudo bem. Thiago Santos, então deu voto de Minerva, então. Cara, falar real, eu não assisti nenhum dos dois. Mas só pra contrariar o Diogo e o Giovanni, eu vou no Pokémon. É claro. Ali, cara. Supremacia Pokémon. Pokémon vive! Não, o Pokémon Esse é bom. Esse é o meu jeito de viver. Pokémon é bom, só que Digimon é mais da hora. Se você quer ser um mestre Pokémon, é que nós vivemos no mundo Pokémon. Pô, tinha o rap do Pokémon, isso eu lembro. Isso aí, velho. Agora vejo. Eu lembro da abertura. Eu sei a abertura tanto em português quanto em inglês. Quer cantar um pouquinho pra gente? Não. Tem que cantar. Agora tem que cantar. Porra, começou, tem que cantar. Não, calma. A única abertura que eu me orgulho de saber cantar é a primeira abertura de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ah, tá. Bom, vamos lá, Giovanni, dá uma palestrinha lá, vamos lá. Palestrinha, beleza. Giovanni, vê se não estende muito, tá? Porque todo mundo já sabe o que eu tô falando. Lembrando que eu tô tendo muito ele. Você já foi mutado uma vez hoje, hein? Eu quero falar isso de novo. Pô, ameaça rolando aqui, mano, que isso? que esse podcast virou, mano? Não, falando, mano. Uma coisa que, assim, ninguém pode negar é que o enredo do Digimon, ele é muito mais desenvolvido que o do Pokémon. Eu nego. Eu discordo. Eu também discordo. Não, cara, desculpa, mas o Pokémon é extremamente mais simplista e raso em comparação ao Digimon. Eu discordo também. Ah, mas você tá errado, né? Não, o Thiago... Eu tenho que concordar com ele, afinal, o Pokémon tá aí há Faz tempo que eu e o Ash não saiu dos 14 anos. Ou menos, não lembro. Pô, tinha uma teoria que falava que o Ash ele tava num sonho, né? Ah, mas aí, pô, os caras falam que o Chaves tá no inferno. Não, eu não. Todo mundo odeia o Cristo no inferno. Não, eu lembro do pessoal falando que que era Pokémon, isso. Pokémon, é galo de briga aí, ó. Aí, ó, isso aí é o Pokémon, pô. Digimon não, Digimon ele tem o Pokémon, um porquê das coisas que tá acontecendo. O vilão tem muito. O vilão, ele. Pô, ele quer ser vilão. É tipo. Os vilões do Pokémon é mó ruim, né, velho? Que é aqueles dois lá, aqueles... Equipe Rocket, dois patetas. Porra! Eu torço pra ele sempre. No Digimon, o vilão fala e destruiu o mundo, pô. Ficou só os trenzinhos em volta. Então, cara... Né? A realidade é... Digimon, objetivamente, ele é melhor. O problema... É que em alguns momentos eles tentaram se distanciar muito... Da ideia principal do desenho. Aí deu uma complicadinha. Mas em quadro geral, é muito superior, pô. Ele carrega muitos outros conceitos do em relação ao Digimon. Que nem, por exemplo, na foto aí, ó. Tá lá, o Pokémon, beleza. Gatinho virou leãozinho, virou leãozão. Aí o cara fala assim, pô, mas o Digimon não tem sentido. Aí é que tá o famoso pulo do gato. Digimon, ele segue o negócio da evolução, ele segue preceitos de ambiente. Então, assim, pô, o gatinho tava lá, mas ele foi pra selva, alguma coisa assim, ficou brigando com os outros Digimon na selva, daí ele vai virar um bicho que tem na selva. Aí se ele começou a ter influência, sei lá, de uma mina de metal, alguma coisa assim, mas ele não faz geladeira. Sentido, cara. O que é isso? Que faz total sentido, irmão. Que roteiro é essa, mano? Faz total sentido. Eles estão em outro mundo com os bichos mágicos. Que sentido você quer? É um desenho, né? Já começou por aí. Sim, cara. E faz todo sentido biológico, pô. O leão é diferente do tigre. Os dois são felinos, pô. Virou uma geladeira, mano. Então, é inegável que Digimon é muito superior. E aí, quem vai rebater ele? Bom, só deixa eu fazer um comentário antes, boa, então. Vai bater. Não vou bater não, é que eu só queria trocar meu voto, porque só pela descrição do Giovanni já me interessou, vou assistir. Aí, ó. Foi tão convincente. Caramba, Giovanni, lúcido. Eu tenho que dar razão pra ele. Foi convincente ele mesmo. Mas eu no Pokémon ainda. Eu ainda continuo no time Pokémon, mas eu tenho que dar razão pra ele. Não, mas é que eu gosto dos jogos do Pokémon, cara. Os jogos do Pokémon eu gosto pra caramba. A pergunta não é capciosa, mas qual é a sua temporada preferida? Vamos lá. Cara, a minha temporada favorita, obviamente, que ela é a primeira, Digimon Adventure, foi a que me marcou. Mas se a gente for ver de enredo e também qualidade, né, de produção, acho que o Tamers foi o melhor. Oh, aí, ó. É meu preferido, que bom. Esse é o meu preferido. Mas eu queria fazer um segundo momento capcioso hoje também. Lá vai o host se ferrar. Não, dessa vez não é com o host, dessa vez é com o mascote. Ih, me fudi. Me fudi hoje. Vai lá, manda. Eu lembro, foi comentado agora há pouco sobre estar procurando desenho na televisão. E aí eu me lembro que eu tava na casa do Gabriel e eu tava ensinando ele a usar... acho que recém tinha comprado a Smart TV, não lembro exatamente qual que era o contexto. Filho da puta. E aí eu... Filho da mãe. Aí eu tava ensinando ele a usar a internet na televisão, né? Outros tempos. Pô, saudades. E... Aí, beleza, ele botou era tipo um desenho, nem lembro qual anime que era, porque faz tempo isso. Nossa, cara, devia ser Super 11, saca? Cara, eu não lembro, acho que você tava na Guarda Mirim, então devia ser, sei lá, uns... Nossa senhora, 2015, 14 mano. Anos, sei lá, não sei. 2014. Só que aí o que acontece, nesses sites assim, normalmente tem os de pop-up, né? Ah, cara, lembrei mesmo. Eu achava que era essa a história. Aí eu lembro que foi clicar no desenho pra ver, daí apareceu um pop-up lá de um jogo, sei lá o que que era. E aí tinha um personagem do jogo com pouca roupa. Tipo, putaria. Nada de nudez. Era, era tipo, sei lá, de biquíni, um negócio assim, né? Mas já era considerado putaria. Gente. Aí eu lembro que eu fui apertar o botão pra desligar da televisão, não desligava. O cara tentando assim, insistindo na televisão, desligava, ele entrou em choque, ele puxou da tomada. Puxou da tomada, mano. O meu gato quebrou a TV. Porra, que raiva, cara. Você entra a mãe na hora, na saída, normalmente é assim que entra a mãe, né? Cara... Eu lembro dele até hoje, na frente da tela da televisão, tentando esconder. É, cara, é saudade dessa porra mesmo. Era burro pra caralho. Não que eu mudei, né, mas... Não é nem momento capcioso, é escrotizando o mascote, basicamente. É, o momento... Qual que foi que teve a sequência esse momento? Momento escrotizando o mascote. É, escrotizando o mascote. Eu queria me sacanear, igual eu faço com você. Eu faço assim, igual com o host, né? E o cego? E o host, sim? E o cego, Giovanni? E o cego, né? E o cego, host? Não, o cego tá lá, cara, faz tempo, tem que chamar de novo lá. Ô, pior separou. Que ele tá lutando, ele luta, sabia? Um dia desse eu vou mandar um vídeo dele pra vocês. Não, ele o luta? Problema não é comigo, o ponto ele vai é você. Conta a história. Olha só. Não, mas de novo, cara, essa história é tudo podcast, essa história, cara. Não, mas de novo, velho. Vai no podcast do The Witcher, que lá é a melhor versão possível dessa história. Tá, eu quero só fazer um adendo aqui, pessoal, só antes, agora é uma coisa um pouco séria. O Nicolas Machado, ele tá... Nicolas, tá aí na escuta? Sim. É, Nicolas, eu gostaria de falar, eu não sei se a gente vai se ver a última vez, né, cara, não sei como é que vai ser semana que vem. Mas, pessoal, o Nicolas é um amigo meu que eu conheci ele do mesmo ano que eu conheci o Giovanni, em 2015. E a gente estudou junto no Colégio Top Gun. O Nicolas acho que era uns 2 anos mais novo que eu, acho que mais ou menos, Nicolas. Quantos anos você tá agora? Eu estou com 20, vou fazer 21. Vai fazer 21, é. Uns 3 anos de diferença. E a gente estudou junto na mesma escola, né? E o Nicolas tá indo pra UFR Litoral em Matinhos, né? Isso? Isso, Caiobá. Caiobá. Então, o Nicolas tá indo embora de São José pra Caiobá, né? Agora que as coisas estão voltando ao normal, então vai voltar as aulas presenciais no UFPR. E ele tá indo embora de São José. E o Nicolas é um cara que volta e meia a gente sai pra ir no cinema, né? Amigo nosso aqui. E, cara, quero dizer que... Eu não sei se tomara que semana que vem dê ainda pra gente, pelo menos, se despedir formalmente, pessoalmente, né, cara? Mas desejo todo sucesso pra você e... Cara, querendo gravar, a gente tá sempre aqui, né? O nosso podcast é aberto pra todo mundo e... Cara, você vai fazer falta, cara. Com certeza é um amigo que... Cara, me ajudou muito nos momentos difíceis aí, né? E o Gabriel tava zoando ali, né, cara? Ainda bem que saudade não mata, né? Não, mas é sério isso aqui, não é brincadeira. Tipo, pô, cara que sempre ajudou a gente em momentos difíceis aí, né, cara? Sucesso, tomara que dê tudo certo lá na UFPR Litoral. E você vai fazer geografia, né? Isso, né? Isso mesmo. Geografia. Agradeço aí a homenagem. É um grande prazer aí estar participando dos podcasts. Não vou parar de participar, não vão conseguir se livrar tão fácil de mim. Teremos uma parte 2 aí em breve com o professor André, né? Já andei conversando aí. E, enfim. Temos mais algumas conversas aí adiante e voltarei sempre que puder para cá. Tem o podcast de contabilidade também, né? Que você tinha comentado que você estava também organizando para a gente marcar, né? Isso, que caberia, assim, o meu tio, né? Que é contador e mais relacionado a investimentos, né? Poderia chamar até o Ivo, seria interessante. Bom, é isso, né? O Nicolas sempre às vezes está participando aqui com a gente, né? Ele ajudou muito a gente a trazer convidados aqui no podcast, professor André, que foi um cara icônico aqui, lembra da história da onça, né, Giovanni? Foi um podcast incrível, foi marcante aquele episódio. Bom, vou dar os avisos finais aqui. Quem quer falar mais alguma coisa? Não. Não. Beleza, então. Eu vou dar os avisos finais, pessoal. Então, no nosso próximo podcast, a gente vai receber o Papa Léguas, ele que é narrador de PUBG, daquele joguinho de celular, que tipo, parecido com Free Fire, a gente vai receber um narrador, ele narra a partida, campeonato de PUBG. A gente gostaria de agradecer imensamente a Vanessa, a Tsunamita, o Diogo e o Thiago. Muito obrigado mesmo por terem participado hoje com a gente, foi muito legal, foi muito divertido. E é isso, né? Não esquecendo de deixar nossas redes sociais. Thiago, quer fazer um jabá da Tribe? Manda ver, Joe. Cara, não esqueça de dar uma passada lá. Lá a gente joga vários RPGs de mesa, né? A gente tá jogando a campanha agora de Velho Oeste. Então, dá uma passada lá pra dar umas boas gargalhadas lá, ouvindo a gente jogar. E meninas, do dia 25, nós vamos ter o nosso especial, o nosso baile do Gimito. Como funciona o nosso baile? Cada convidado pode trazer um convidado, né? Um par, né, no caso, um casal para participar do podcast. Vamos ter os casais, vamos ter as pessoas que eventualmente vão trazer os amigos e tudo mais. E vocês estão convidados a participar com a gente do baile do Gimito. Bom, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima.